Eclesiastes capítulo 10, a partir do versículo 9. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Eclesiastes 10, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor: aquele que tira pedras é maltratado por elas, e o que racha a lenha corre perigo nisso. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, ou redobrada força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Amém? Eu queria ler uma outra versão e você acompanha comigo, por favor. Tem várias versões, eu queria só pegar uma versão na linguagem de hoje e ler para a gente ver como esse texto pode ser também interpretado. Eclesiastes 10:9 diz: não corra riscos, extrair pedras é perigoso. Esteja alerta, derrubar árvores é arriscado. Versículo 10: lembre-se, quanto mais pesado for o machado, mais difícil o trabalho. Use a cabeça, quanto mais cérebro, menos esforço. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, meu Pai, porque em ti há sabedoria, Senhor. A tua palavra diz que no princípio da criação o Senhor criou a sabedoria, meu Deus. E ela estava ao seu lado como um arquiteto, quando o Senhor lançava os fundamentos da terra, quando criava o universo. Como se fosse uma assistente, Deus, trabalhando em função dos teus projetos, ali estava a sabedoria que o Senhor criou. Tamanho é o seu poder, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que a sabedoria que vem do alto, que a tua palavra diz, antes de qualquer coisa, é bondosa, ela é pacífica. Deus, ela tem bons frutos. Senhor, que a tua sabedoria nos alcance. Que o teu povo seja cheio de sabedoria do Senhor, meu Deus. Que nós sejamos cheios, agraciados pelo Senhor. Para que saibamos entrar e sair no meio do povo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. Lança essa boa semente. Que os nossos corações sejam aquela terra fértil da parábola, Senhor. Que recebe a boa semente e dá frutos. Uns a 100 por um, outros a 60 por um, outros a 30 por um. Mas todos frutificam. Que em nome de Jesus sejamos ramos na videira verdadeira que é Cristo, que dá frutos, e o Senhor vem e limpa para que dêamos mais frutos, Senhor. Em nome de Jesus, faz assim para a tua glória. Amém. Irmãos, o homem que escreveu Eclesiastes, inspirado pelo Espírito Santo, foi Salomão. Antes de voltarmos para o texto, eu queria falar um pouco sobre a história de Salomão. Quando Deus vai à casa de Jessé, que, se não me falha a memória, era neto de Raabe, a meretriz que acolheu os espias, enfim, ele, olhando, Samuel olhando para os filhos de Jessé e vendo cada homem mais virtuoso fisicamente do que outros, né? Cada um mais, na linguagem hoje, mais sarado do que outros, disse assim: certamente foi esse que o Senhor escolheu para ser rei em Israel. E o Senhor dizia a ele: não, Jessé, ou não, Samuel, não é esse. E outro filho de Jessé entrava e o Senhor dizia também: não é esse. E Samuel, quando via o terceiro filho, dizia: certamente o Senhor escolheu esse daí, que também é um homem formoso. E o Senhor dizia: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração, eu vejo a alma do homem, eu vejo os seus pensamentos, as intenções do seu coração, eu sondo o seu coração, eu esquadrinho os rins. E quando eu leio essa palavra, eu fico imaginando, parece que o Senhor vai lá no rim do camarada e vê quantos miligramas de determinada substância tem lá dentro. É como se o Senhor dissesse: Eric, como um bom farmacêutico que ele é, olha, se tiver 10 miligramas de zinco, esse camarada está irado demais, não serve para mim. Se tiver uns 15 miligramas de potássio, esse camarada é muito iracundo, não serve para mim. Se tiver uns 42 miligramas de potássio, esse camarada é maldoso, não serve para mim. Os filhos foram entrando, os filhos de Jessé foram entrando, até que acabaram-se os varões, os homens, e Samuel pergunta: não tem mais ninguém? Jessé diz: ah, tem, quase esquecendo, Davi, manda chamar, um pequeno que fica lá no bosque cuidando das ovelhas. E ele estava trabalhando, e eu imagino que Davi deve ter chegado com capim por tudo quanto era lado, né, os cabelos cheios de capim, e entrou esbaforido e disse: que foi, meu pai, que foi que eu estava lá cuidando das ovelhas, o senhor não costuma me chamar nesse horário, o que é que está acontecendo, algum problema? E a Bíblia diz que quando Davi se apresenta diante de Samuel, Deus diz: esse é o rei que eu tenho escolhido para Israel, derrama óleo na cabeça dele, porque eu vou fazê-lo rei. Os irmãos devem conhecer a história do rei Davi, prosperidade. Deus, embora tenha ungido Davi adolescente para ser rei de Israel, Davi ainda espera mais de 20 anos para tomar posse do trono, e durante esses mais de 20 anos Deus prepara Davi em muitos aspectos. Davi naquele momento era uma pedra bruta, preciosa, mas bruta, e o Senhor vai ao longo dos anos lapidando o caráter, a personalidade de Davi, melhorando as suas habilidades, dando-lhe capacidades, experiências. Davi é aclamado como o principal general do reino de Saul, e depois é posto para correr pelo próprio rei, que queria matá-lo por causa do ciúme que tinha. Muitos anos depois, irmãos, Saul reinou 40 anos em Israel. Saul morre numa batalha, junto com ele o seu filho, e os homens de Davi chegam para Davi para dar-lhe a notícia. E Davi, que tinha um espírito excelente diante do Senhor, se indigna com a forma como os mensageiros lhe trouxeram a notícia, porque eles estavam falando de alguém que era ungido de Deus. Saul, embora estivesse com muitos problemas, era um ungido do Senhor. Davi tinha uma nobreza de espírito que agradava a Deus. Amém, irmãos? Pois bem, Davi então assume o reino de Israel, unifica o país inteiro. Ele assume o reino em uma outra cidade que não era Jerusalém, eu não me recordo agora qual foi a cidade, e depois ele é trazido para Jerusalém, e ali ele reina sobre Israel também durante 40 anos. A Bíblia diz que num certo momento da vida de Davi, ele já tinha muitos filhos, numa época em que os reis iam à guerra, Davi estava no palácio. E naquele momento no palácio, a Bíblia diz que uma mulher tomava banho despida completamente ao alcance dos olhos de Davi. O nome dessa mulher era Bate-seba. Ela era esposa de Urias, um dos comandantes do exército de Davi. Davi, por estar no lugar certo, porque era o palácio, mas na hora errada, porque era a época de guerra, é tentado, atraído e seduzido pelas suas próprias cobiças, pelos seus desejos carnais. Tiago fala sobre isso no capítulo 1 da carta. E por se deixar atrair pela cobiça, pela iniquidade, pelo pecado, Davi maquina a morte de Urias, o marido de Bate-seba, para que, sem escândalo, ele pudesse se casar com ela, ele pudesse tomar Bate-seba como esposa. Deus, porém, irmãos, que vê todas as coisas, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra, e que a escuridão é para o Senhor como o sol do meio-dia, que os seus olhos são como chama de fogo, e não há bloqueio para o fogo. Amém, irmãos? O fogo em tudo penetra e clareia. O Senhor viu o pecado de Davi, e o Senhor confronta Davi, e o Senhor confronta cada um dos seus filhos. Amém, irmãos? Como Deus fez com Davi, assim o Senhor faz comigo, faz com Lucas, com Jana, com Edna, com Amanda, todos nós que estamos aqui. O Senhor sempre vai nos confrontar para nos purificar. Não há nada encoberto que não seja revelado. O Senhor faz isso para o nosso próprio bem. Amém, irmãos? Pois bem, Davi toma Bate-seba como mulher depois de ter mandado matar Urias. Deus usa o profeta Natã para repreender Davi. Os irmãos conhecem a história. E mesmo depois de ter sido repreendido, Davi vai aos pés do Senhor e se humilha e reconhece o seu pecado, por já haver tomado Bate-seba como esposa, continuou com ela. A Bíblia diz, irmãos, que onde o pecado abundou, superabundou a... Vamos repetir? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mais uma vez, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é uma mensagem gloriosa, irmãos, porque Deus está nos garantindo que não há homem pecador que Ele não santifique. Não há homem pecador, por mais miserável que seja, por pior que seja o seu estado atual, que o Senhor não lave e purifique. Quando o filho da parábola, dita de filho pródigo, cai em si, depois de ter deixado o pai para trás, de ter pego metade da riqueza do pai como sua parte da herança, ter ido para uma terra distante e gastado tudo que ele tinha. No momento, irmãos, quando ele está na pior situação que um ser humano poderia se encontrar, junto com os porcos, comendo a lavagem, a Bíblia diz que ele cai em si e diz: o que está acontecendo comigo? Os trabalhadores de meu pai estão numa situação melhor do que a minha. Eu já sei, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu vim aqui para que o Senhor me aceite como um trabalhador, me aceite nesse lugar, porque é uma situação melhor do que a que eu estou vivendo agora. Às vezes a gente está nessa situação de pecado, de problema, um turbilhão, a gente não sabe como resolver isso, entrou por um caminho errado, não se sente confortável para pegar o caminho de volta e buscar a Deus, e fica tentando dar um jeitinho. E diz assim: olha, quando eu estiver bem, quando eu me santificar, quando eu resolver isso, eu procuro Deus. Irmão, irmã, deixa eu falar um negócio pra você. Esperar ficar bom para procurar Deus é como estar melado de lama e dizer: depois que eu me limpar, eu tomo banho. Tem jeito isso, irmão? A limpeza é o próprio banho. E quem é que lava o homem com a lavagem da água pela palavra? Deus. Então, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, que haja em nós, pelo Espírito, a disposição de buscar Deus e colocar diante dele essa área da vida da gente, seja ela qual for, e que a gente tem pecado, para que o Senhor nos lave, nos purifique, nos santifique. Amém? Deus tem usado o pastor Tiago repetidas vezes para dizer a área das nossas vidas que nós não colocamos diante do Senhor, aquela área que nós não expomos à correção do Evangelho, essa será a área responsável pela nossa ruína. Que em nome de Jesus essa palavra que Deus tem usado o pastor para repetidas vezes nos falar seja apenas uma palavra profilática, não uma palavra remediativa, não uma palavra profética, determinante, de que alguém vai cair para só depois retornar. Não, em nome de Jesus, o Espírito Santo tem falado tanto conosco, irmãos. Vamos correr para os braços do Pai. Amém? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Bate-seba ficou grávida. A mulher que Davi tinha tomado de Urias de forma tão meticulosa, tão ardilosa, e que ele havia se arrependido, por esse arrependimento havia buscado o Senhor, ela engravidou. Bem, a criança nasce, mas nasce doente, passa mal e começa a morrer. Davi, irmãos, se prostra diante do Senhor, se humilha diante de Deus, se veste de pano de saco, se cobre de cinza e por uma semana jejua diante do Senhor. Ele não tinha determinado uma semana de jejum, não, mas ele passou uma semana jejuando, até que de repente ele ouve os funcionários do palácio cochichando, murmurando, e ele desperta e percebe: aconteceu alguma coisa. E ele vai até os soldados e pergunta: o que foi que houve com o menino? Os soldados, sabendo que Davi era um homem de guerra, valente: Senhor, a gente estava aqui pensando em como dar a notícia, o bebê morreu. Morreu? Morreu. Então tá. Deixa eu me ajeitar, tomar um banho, passar perfume, comer, mesa farta aqui. E aquilo dá um nó na cabeça de todo mundo. O pessoal diz: Senhor, como assim? A criança estava viva, o Senhor não comia nem bebia, agora que a criança morreu, o Senhor está aí todo cheiroso, bonito, arrumado. E Davi diz: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto ele estava vivo, poderia ser que o Senhor se compadecesse de mim e o curasse. Agora que ele morreu, ele não pode vir a mim, só eu vou a ele. Vida que segue, vamos para frente. Amém, irmãos? Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Faz isso também. Faz isso também em sua vida. Aconteceu aquele problema lá atrás, se perdoe. Enterre esse defunto em nome de Jesus. Ficou lá atrás, teve aquele problema, tropeçou, caiu, fez besteira. Você se arrependeu diante do Senhor? Me arrependi. Foi de coração, foi de coração. Então joga a última pá de terra, vai tomar um banho e segue sua vida em nome de Jesus. Porque uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é o pecado que nós cometemos há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, mês passado, essa semana, ontem, hoje de manhã. Não é, irmãos. Porque o sangue de Jesus foi derramado para o perdão do pecado de muitos. Você faz parte desses muitos? Diga amém. Amém. Pronto. De sorte que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito bem. O filho morre. E como eu disse, onde abundou o pecado, superabundou. Repete comigo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, desse tropeço violento na vida de Davi, confesso para os irmãos, eu não me recordo de que Davi tenha cometido um outro tropeço tão grande. Ele mandou fazer um censo em Israel e foi punido por Deus por causa disso. Deus não tinha mandado ele contar quantas pessoas tinha no reino, ele foi inventar de fazer isso. O Senhor perguntou para ele: vem cá, você quer cair na minha mão, na mão dos homens, na mão de quem mesmo que você quer cair? Ele disse: olha, Senhor, como homem não tem misericórdia, eu prefiro cair na sua mão. Ela disse: beleza, mandou um anjo, passou a espada, matou um bocado, bagunçou a conta de Davi. Quando eu mandar você contar, você conte. Se eu não mandar contar, não conte. Não faça bobagem, não. Mas o grande tropeço na vida de Davi foi isso que ele fez com Bate-seba, irmãos. Muito bem. Você pecou, Davi? Pecou. Mas eu sou Deus que perdoa pecado quando o pecador se arrepende, e eu dou graça sobre graça. Do ventre dessa mulher com quem você havia pecado vai nascer aquele que vai assentar no trono no seu lugar. Quanto aprendizado, hein, irmão? Daquele tropeço Deus pode, se Ele quiser, usar para alavancar a sua vida espiritual, usar para alavancar a sua vida profissional, usar para alavancar a sua vida emocional, o relacionamento com a sua família. Daquele tropeço lá que antes de confessar ao Senhor, a gente ficava: meu Deus, eu não tenho condição de chegar diante da sua presença, não dá para resolver isso, meu Pai, como é que eu faço? Eu estou todo podre, todo acabado. Mas Deus, que vê tudo, como Jana estava falando aqui enquanto estava no louvor, como um grande tecelão está fazendo aquele tapete, quem está por detrás enxerga a obra que está sendo feita. O Senhor faz entrar no ventre de Batseba o filho de Davi, que não era o seu primogênito. Absalão era o primogênito de Davi, mas quem reina sobre Israel? Salomão. Davi morre depois de reinar sobre Israel por 40 anos. Foi um rei muito sábio, deixou tudo organizado para Salomão, porque o desejo de Davi era construir uma casa fixa para que adorássemos ao Senhor. Deus disse a Davi: olha, pode construir o seu palácio, mas para mim você não faz casa não. Por acaso eu vou habitar em templos feitos por mão de homem? O céu e os céus dos céus não caberiam a minha glória. Mas como a sua mão é uma mão sanguinolenta, os estudiosos dizem que é Deus fazendo uma referência a Urias, que ele mandou matar para ficar com Batseba, não as pessoas que ele matou na guerra, porque ele fez pela ordenança de Deus. Deus disse: o seu filho que virá depois de você, ele fará uma casa para mim. Salomão ergue o trono, e diante daquela construção magnífica, Salomão convoca o rei de Tiro para mandar materiais, homens habilidosos. Salomão separa, irmãos, mais de 200 mil pessoas para a obra da construção. Quase 200 mil, 70 mil para fazer uma coisa, 80 mil para fazer outra, mais de 3 mil só para ser chefe sobre essas 150 mil pessoas. E quando a casa é inaugurada, a Bíblia diz que a glória do Senhor, o peso da glória dele se manifesta, e os sacerdotes não podiam se conter em pé por causa do peso da glória. E numa noite, então, Deus visita Salomão e pergunta a ele: o que é que você quer que eu faça por você, Salomão? A Bíblia diz que Salomão diz: Senhor, não quero ouro, não quero terras, não quero gado, não quero bens, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para entrar e sair no meio desse povo. E a Bíblia diz, irmãos, que não houve rei antes em Israel, nem depois, que fosse tão sábio quanto Salomão. E os reis do mundo inteiro vinham aprender dele. Em sua juventude, Salomão escreve provérbios inúmeros. Na sua maturidade, diante do amor que ele tinha, escreve Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. E na sua velhice, Salomão, experimentado da vida, escreve o livro que nós acabamos de ler, Eclesiastes. Eu recomendo a leitura de Eclesiastes, irmãos, como recomendo a leitura diária de Provérbios também. Mas Salomão nos diz aqui em Eclesiastes 10:10, depois de ter vivido tanta coisa, ter experimentado tanta coisa, irmãos, de forma poética, metafórica, ele diz, olha, versículo 10, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Em outras palavras, se a faca está enferrujada e cega, tu vai ter que botar muita força para cortar essa carne. As irmãs, sabe do que é que eu estou falando, irmãs? Cortar carne com faca cega dá trabalho ou não dá? Tá bom, Juliana, essa introdução toda, esse negócio todo, para dizer o que exatamente? Irmão, irmã, você já parou para pensar que você pode estar usando uma faca cega e enferrujada para alcançar esses projetos que você tem colocado diante do Senhor. Deus, eu quero orar mais, Senhor. Eu quero jejuar mais, Senhor. Eu quero buscar mais a Tua presença, Senhor. Você quer, minha filha? Eu quero, Jesus. Tá bom, então, vamos lá. Tome aí a vontade, porque a Bíblia diz que é Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Aí vem aquela vontade, aí vem aquela sede, irmão Paulo. E aí a gente vai e dobra o joelho e começa a orar. Mas o quarto está com as janelas abertas e o vizinho está com aquele som pancadão, como diz o outro. Aí você diz assim, poxa vida, meu Deus do céu, será que não dava para essa criatura baixar esse som, não? 7:30 da manhã. Aí você vai no outro dia, 7:30 da manhã, começa a orar, daqui a pouco, o pancadão de novo. Senhor, queima esse som em nome de Jesus. Aí o Senhor está olhando de lá assim, minha filha, amola a faca, passa um bombril nela aí para sair essa ferrugem, Lucas. Vai orar em outro horário que o homem não está com o som ligado. Amém, irmãos? Tem que ser naquela hora. Você não está com vontade de orar? Ora em outro horário. E quando orar em outro horário, ora também pelo vizinho. Olha a coreguinha também. Caramba, eu estou querendo crescer no trabalho, eu não consigo crescer, não consegue crescer porque não é. Veja bem, eu quero deixar de ser analista de pós-venda para ser gestor de pós-venda. Maravilha! Já sabe o que é que precisa para ser promovido? Quais são as competências que você precisa? Não. Ô, irmão, adivinhação não é de Deus, não. Chega lá no departamento de recursos humanos, vai ver lá quais são as competências. Chega no seu chefe, dá uma roxa nele e diz assim, chefe, vem cá, como é que faz para você subir, que eu estou querendo ficar no seu lugar, bora. Anda, a fila anda. Quais são as competências? O que é que falta em mim para estar aí? Ou num lugar semelhante ao seu? Depende do relacionamento que você tem com o seu chefe, amém, irmãos? Tá bom? Vamos vigiar, tá? Estou falando assim para quem tem liberdade, porque se tu chega, teu chefe está para lá com a foice pronta para cortar a sua cabeça, você chega para ele e diz, ah, eu estou querendo tomar o seu lugar, vigia na terra, crente. Ah, não, precisa ser muito bom em Excel. O que é que você sabe de Excel? É aquele negócio de texto, né? Vai ser promovido quando? Olha, eu tenho um desejo de quê, rapaz? De evangelizar minha família toda. Glória a Deus, aleluia! Que o Senhor te use poderosamente. Vem cá, irmã, o que é que você está fazendo para evangelizar a tua família toda? Estou orando por todo mundo. Amém, aleluia, o que mais? Não, estou orando. Pô, cria um grupo de WhatsApp da família. Começa a mandar mensagem. Liga para um por dia. Às vezes a gente fica ali, irmãos, ó, malhando em ferro frio. Tem uma expressão, um ditado popular, malhando em ferro frio, que é semelhante a isso que Salomão traz para a gente. Irmãos, quem está trazendo isso para a gente aqui é alguém que foi inspirado por Deus, que foi cheio de sabedoria por Deus. Salomão ampliou as fronteiras de Israel como nenhum outro rei. O reinado de Salomão também foi de 40 anos. Saul foi o primeiro rei. Durante os 40 anos de Saul houve guerra em Israel. Davi foi o segundo rei. Durante os 40 anos do reinado de Davi houve guerra em Israel. Salomão foi o terceiro rei. 40 anos de paz. 40 anos de paz. Olha, se o ferro está enferrujado e o corte está cego, você vai ter que usar 4 vezes a força necessária. Mas a sabedoria economiza energia. Aquela outra versão que nós lemos, olha, mas quanto mais cérebro, menos esforço. Pensa um pouquinho. Sabe, irmãos, às vezes, eu falo por experiência fora daqui, irmãos, por outros irmãos de outros lugares que eu conheço, falo com franqueza da alma, eu glorifico a Deus, porque aqui em Vida Nova Deus tem aberto entendimento, tem dado sabedoria aos irmãos para atuarem em cada área de suas vidas. Oro para que o Senhor multiplique mais essa sabedoria, para que a gente prospere mais naquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão para prosperar, amém? Mas eu já vi muito crente dando cabeçada, irmão. Muito crente dando cabeçada. Às vezes é um ajuste fino, irmãos, é só uma correçãozinha de uma assim, ó. A Bíblia fala de um rapaz chamado Apolo. Apolo tinha tanta eloquência, irmãos, e tanto conhecimento, que ele persuadia as pessoas à fé. Estou falando de Novo Testamento. Atos dos Apóstolos fala de Apolo. Ele persuadia, ele tinha argumento, ele sentava com você e dizia assim: você acreditava em qualquer outro Deus, você era de qualquer outra religião, você sentava com o camarada e ele começava a ir e voltava, puxava, esticava, empurrava, venha, sobe, desce, você saía cristão, com uma lavagem cerebral na sua cabeça e ia embora em nome de Jesus. Mas mesmo com tanta eloquência e com tanta sabedoria, em um determinado momento, Apolo encontra um casal chamado Priscila e Áquila. E aí a Bíblia diz que Priscila e Áquila tomaram Apolo para dar uma corrigida no rumo dele, dizer assim: olha, é mais por aqui o caminho, Apolo. Apolo persuadia os cristãos, persuadia as pessoas à fé cristã, mas ele não tinha experiência com o Espírito Santo. Então ele faz uma pequena correção de rumo e Deus enche ele com o Espírito Santo, e aí é que o homem sai desempestado mesmo, vai dando glória a Deus e prosperando ainda mais, porque muito do que ele usava era uma energia extra desnecessária. Deus está falando com você, meu irmão? Quando o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Então você dobra e depois você dobra de novo. É 4 vezes mais força. É 4 vezes mais tempo. Às vezes você está gastando tempo demais no trabalho. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tá bom, o que é que está consumindo o seu tempo? Esse tempo que você não tem para orar nem para ler a Bíblia, para pensar o que é. Verifica o que é que você pode fazer para melhorar, para fazer o que está gastando tanto do seu tempo em menos tempo, para que você possa dedicar mais tempo para a Bíblia, para a oração, para o discipulado, para a evangelização, para os seus Natanaéis, para estar no núcleo. Deus tem nos dado sabedoria, irmãos. Se nós abrirmos o nosso coração e pararmos de forma diligente para entender, analisar o que é que está acontecendo, o Senhor vai falar conosco. O Senhor já está falando conosco, amém? Eu creio que o Senhor, enquanto a gente fala, o Senhor vai mostrando, trazendo à memória situações na nossa vida em que a gente pode melhorar, para que o Senhor nos faça prosperar ainda mais, amém? Eu queria que você abrisse, só para a gente terminar, abra a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Segundo Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7, foi um texto que eu já citei, mas eu quero ler com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua promessa dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderá julgar este teu povo que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não me pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo sobre o qual te fiz reinar, sabedoria e conhecimento te são dados. De quebra, também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tenha coisas semelhantes. Como um pedido certo, na hora certa, faz toda a diferença na vida da gente. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 1, versículo 5, para que nós saibamos que a resposta a essa oração não foi privilégio de Salomão. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. E o que, irmãos? E o que? E ser-lhe-á dada. Detalhe, pré-requisito, versículo 6: peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é como uma onda do mar, que é agitada de um lado para o outro pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Deus tem sabedoria, irmãos, para nós. Basta nós pedirmos ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos encha com a sua presença, que haja sabedoria em cada alma, que haja conhecimento de Deus. A sabedoria que vem do alto, irmãos, que é pura, que é bondosa, que é mansa. Que Deus nos encha com essa sabedoria, sabedoria que abrirá os nossos olhos, o nosso entendimento, para percebermos quanta bondade é possível fazer, quanta bondade é possível ministrar às vidas que estão ao nosso redor, como é possível levar as vidas que estão ao nosso redor à presença de Deus. Que o Senhor nos encha com sabedoria, irmãos, de maneira tal que a arma, a espada que está nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, ela esteja amolada, afiada, bem polida, de maneira que ela entre fácil nos corações que nos ouvirem, que ela vá à divisão das juntas e medula, da alma e do espírito, que o Senhor nos use para evangelizar, para ministrar a palavra certa, que saia a palavra temperada com sal, que essa palavra esteja pronta, irmãos, para salvar as vidas que estão ao nosso redor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Pai, que nós estejamos como soldados, com a arma em punho, com a espada reluzente, Senhor, que os fios, porque a tua palavra diz que a tua palavra é como espada de dois gumes, são dois fios, são dois cortes, que os dois cortes estejam amolados, Senhor. Nos usa, Deus, para ministrar a tua palavra, que quando a alma aflita chegar diante de nós, Pai, uma palavra apenas seja suficiente para desmantelar as fortalezas de Satanás, para aniquilar os sofismas, as mentiras que o diabo tenha colocado na cabeça, na alma das pessoas. Deus, em nome de Jesus, que sem qualquer esforço o Espírito Santo nos traga à memória aquilo que nós devemos ministrar, que a espada esteja afiada na ponta da língua, meu Deus, não como a sabedoria terrena, que é maligna, onde os homens usam as suas bocas para amaldiçoar, não, mas que em nós, Senhor, esteja a sabedoria que vem do alto, bondosa, que ao virmos alguém cego caminhando para a cova, tenhamos a coragem, a predisposição, a atitude de avisar o fim daquele caminho mau, que possamos alertar em favor da bondade do Senhor, meu Deus, que aquele é um caminho de morte, para que aquela alma se converta, se arrependa e venha para os teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito mesmo tome os nossos lábios. O Senhor nos prometeu, não precisamos nos preocupar com o que havemos de falar, porque o teu Espírito colocará a palavra na nossa boca, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Pai, que os pecados que, se porventura estávamos presos àquele que cometemos no passado, que nós tenhamos, Senhor, a clareza de que o Senhor já nos perdoou. Deixemos todo embaraço e pecado para trás e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta pelo Senhor. Ide, fazei discípulos de todas as nações, que estejamos dispostos a ensinar, a guardar todas as coisas do jeito que o Senhor nos tem mandado, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Deus, nós oramos ao Senhor. Amém. Queridos, teremos os núcleos esta semana, amém? Segunda-feira na casa de Jacques e Raquel, glória a Deus. Terça-feira na casa de Chateau e Adinha, e quarta-feira na casa da irmã Angelita, núcleo liderado por Jana e Lucas, amém? Glória a Deus. O pastor deve avisar no grupo do WhatsApp se também na quarta-feira vai ter o núcleo na casa dele, e sobre quinta-feira também o Talmidim vai ser avisado juntamente com o núcleo das crianças do Poente, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. No domingo que vem, querendo Deus, estamos juntos aqui. Feche seus olhos, estenda suas mãos, vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e que há de fazer em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, guarda os nossos pastores, Senhor, que onde eles estão, o Senhor possa ministrar os seus corações e que possam retornar em paz, guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda também, meu Deus, durante essa semana, que nós estejamos sempre em Tua presença, buscando a Tua face. Que o Senhor nos mostre o momento certo, Senhor, de orarmos, de ministrarmos a palavra, Deus, de estudarmos a Tua palavra, que aos que estão estudando, assim como eu, Senhor, o Senhor possa abrir o nosso entendimento para aprendermos mais. Nos mostre a melhor forma de estudar, Senhor, para que possamos remir o tempo. Não precisamos gastar tanto tempo, o Senhor tem um jeito certo de nos fazer aprender, Senhor. Em nome de Jesus, que os irmãos nos seus trabalhos encontrem soluções que vêm do céu, Senhor. Que nós possamos falar como o teu servo, que certa feita orou, dizendo: me ajuda, Deus, de tal maneira que todos saibam que eu fui ajudado pelo Senhor. Que venham soluções miraculosas, trazidas pelo Senhor, meu Deus, para as nossas situações e nossos trabalhos. Que quando essas coisas acontecerem essa semana, nós possamos tributar ao Senhor a glória, em nome de Jesus, porque o mérito é Teu, Pai. Nos leve em paz para as nossas casas, nos dá uma noite, uma semana na Tua presença. Nós Te agradecemos por tudo, meu Deus, Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abraço seus irmãos e os meus irmãos. Nos abracemos em nome de Jesus.